estar presente aqui uma instituição centenária é um marco para a Gafanha Nazaré? Estar a acompanhar uma instituição que hoje faz 179 anos é, sem dúvida, reconhecer o trabalho de gerações múltiplas que até hoje nos trouxeram esta instituição. Falando sempre do notável trabalho e da juventude que ela neste momento tem e que seguramente nos transmite garantias de futuro e de continuidade pelos tempos que aí advêm, com certeza. Existirem ainda e com as dificuldades que há, isso só valoriza a instituição em si. Estes homens são seguramente uns lutadores, e são uns lutadores, notou-se isso no apelo que foi feito quando começou o espetáculo, mas são seguramente uns lutadores porque vivem com as dificuldades todas e mais algumas. E mesmo nessa circunstância eles conseguem ir buscar forças e conseguem mobilizar-se no sentido de levar atrás deles instituições, autarquias, população, para os poder ajudar a levar por diante e a cumprir objetivos. Portanto, esta gente merece da nossa parte e em particular da freguesia em que estamos inseridos e que eu represento, o respeito todo o máximo que pode haver por esta gente e por este tipo de trabalho que eles vêm desenvolvendo. O futuro pode ser risonho para estas instituições? O futuro é sempre muito difícil, a Deus pertence, mas com gente que trabalha seguramente o futuro é mais fácil e portanto queremos acreditar que todos em conjunto podemos traduzir isto num futuro melhor, quer para esta instituição, quer para as outras, em particular na freguesia que existem, quer para os cidadãos da Gafanha da Nazaré. Isso só demonstra que a sociedade está viva. A sociedade da Gafanha da Nazaré está viva demais. O grande número de instituições que temos a trabalhar permanentemente e que nos ocupam todos os fins de semana da nossa vida é sinónimo evidente de que a Gafanha da Nazaré está viva, de que as associações estão vivas, que produzem trabalho de qualidade e que têm condição de andar de cabeça erguida num futuro que se espera radioso.